um homem estava no leito de dor, com o câncer se espalhando por todo o seu corpo. Ao lado dele, um filho de 20 anos, que não se dava com o pai. E o pai, sabendo que chegava a sua hora de se despedir deste mundo, queria conquistar o seu filho, estabelecer amizade entre os dois, tirar toda a mágoa, complexo, traumas. E ele diz para o seu filho: eu vou te contar a minha história. De quando eu era criança, meu pai era um sucateiro, um homem que trabalhava muito e quase não tinha tempo para ficar comigo. Saía bem cedo e voltava muito tarde. Nossa família era humilde, era pobre. E o meu pai me dizia que tudo que eu pedisse para Deus, o Senhor me concederia. E na minha infância, na minha ingenuidade, numa certa noite eu fui orar e pedi para Deus, acreditando no que meu pai tinha falado, eu disse: Deus, faça com que o meu pai coloque amanhã no quintal da nossa casa um lindo circo. E eu acreditei. Fui dormir naquela expectativa de que amanhã teria um circo no meu quintal, que Deus iria fazer o meu pai colocar um circo muito alegre, com muitos palhaços e malabaristas. Então, feliz da vida, eu acordei bem cedinho, chamei todos os meus amigos da rua, disse para as crianças: tem um circo lá no meu quintal, vamos olhar. E as crianças vieram comigo, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. E quando eu fui para o quintal e fui passando pelo varal e tirando as roupas da frente e alegre e dizendo para os meus amiguinhos: tem um circo, vamos ao circo. Quando nós chegamos no quintal, não tinha nada. Os meus amiguinhos começaram a me chamar de mentiroso, zombaram, escarneceram. E eu fiquei muito humilhado, revoltado com o meu pai. E a partir daquele dia, eu fiquei com muito ódio do meu pai. Não queria mais conversar com ele. Ficou aquela mágoa. Eu mudei muito. Os anos se passaram e eu cresci com aquele ódio no meu coração. Aí, meu filho, quando eu já era homem, eu compreendi que todo aquele rancor que eu tinha contra o meu pai era uma injustiça. Não tinha fundamento. E um dia eu me abri com meu pai. Falei: pai, eu esperava que o senhor tivesse colocado um circo ali. E eu te odiei cada dia da minha infância, da minha adolescência por causa disso. Mas agora que eu sou homem, eu compreendo que aquilo era um absurdo. Eu não tinha motivo para fazer aquilo. E quando eu pedi perdão para o meu pai, ele já estava velho. Mas o meu pai fez uma coisa que eu nunca mais esquecerei. Antes de morrer, mesmo sendo pobre, um dia ele me pediu que viesse até a sua casa. E eu vim com a minha mulher, com a sua mãe. Também com você, lembra? Lembra aquele circo? Pois é, eu cheguei e o meu pai tinha colocado um circo ali no quintal. E eu chorei de emoção. Você se lembra, meu filho, a história daquele circo? Pois é, o teu avô fez aquilo comigo só para me conquistar. Eu já estava com o coração aberto, mas ele fez algo para realizar o meu sonho de infância, para mostrar que Deus realmente dá tudo aquilo que a gente pede e tudo aquilo que a gente espera. Meu filho, eu estou doente, sei que vou partir deste mundo. Sei também que nós tivemos atritos, desencontros, e que talvez eu não tenha sido o pai que você esperava que eu fosse. Eu não sou perfeito, mas eu te amo muito. Eu quero que você saiba disso. Eu te amo demais, meu filho, e eu quero que você também me ame. Eu quero que você limpe o teu coração. Se há alguma mágoa, alguma coisa que eu fiz e você não compreendeu ou não gostou, meu filho, vamos nos reconciliar agora. Vamos nos tornar amigos. Eu quero que você tenha de mim esta boa lembrança e uma grande saudade. do seu pai. Neste momento, o filho ali ao lado da cama já estava emocionado, os olhos marejados. Se encheram tanto de lágrimas que elas escorriam pela sua face. E ele se aproximou mais ainda do seu pai. Com muito amor, com muito carinho, o abraçou. E mesmo aquele homem com tantas dores no corpo por causa do câncer, abraçou seu filho. E o amor que ele sentiu naquele abraço apertado, parece que tinha suavizado todas as suas dores. Parece que estava curando todo o seu câncer. E pai e filho ali ficaram abraçados. E o filho dizendo: pai, me perdoe também. E eu espero que um dia, quando o meu filho não me compreender, quando o meu filho tiver mágoa de mim, eu espero também ter a sabedoria que o vovô e o senhor tiveram para conquistar seus filhos. Eu espero um dia ser tão bom quanto o Senhor foi para mim. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja se lembrando de algo que aconteceu na sua infância com relação ao seu pai, com relação à sua mãe, ou mesmo na adolescência, e aquilo te feriu, te magoou, e quem sabe você não guardou no teu coração um ranço, uma raiva, uma amargura contra o seu pai e contra a sua mãe. Mas eu quero que você saiba disso. O teu pai e a tua mãe te amam muito. Talvez eles não conseguiram demonstrar este amor. Talvez não acharam as palavras certas naquela hora em que você precisava de um conselho, ou alguma coisa que você esperava ganhar e não ganhou. Quem sabe ficou esta mágoa no teu coração, mas limpe isto, tire. Se reconcilie com teu pai, se reconcilie com a tua mãe. Deus diz na sua palavra: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amar o seu pai e a sua mãe, compreendê-los, tem uma promessa do próprio Deus: vida longa, vida abençoada. Repare que os filhos que são rebeldes, os filhos que não obedecem aos pais, morrem cedo. Um filho, quando não se dá bem com seu pai ou com a sua mãe, uma filha também, que não consegue ter um relacionamento bom com o pai e com a mãe, vive uma vida infeliz. E provavelmente também vai passar essa infelicidade para os seus filhos. Mas se você tiver a sabedoria de conquistar o seu pai e a sua mãe, você também terá sabedoria para conquistar o teu filho e a tua filha. E a bênção vai passar de geração em geração, e a tua família será abençoada. E quantas vezes também você não se revoltou com teu pai celestial, achando que Deus não te ama, achando que Deus não foi justo com você, que Ele não te deu tudo o que você queria. Quem sabe até com relação a Deus você tem uma mágoa no teu coração. Mas eu quero que você saiba que Deus, o teu Pai Celestial, te ama demais. E Ele te considera a pessoa mais importante da face da terra. Uma pessoa tão preciosa que não existe ninguém mais valioso do que você para Deus. Deus te ama tanto que Ele te considera ainda mais precioso do que o seu próprio filho. Deus dá tanto valor para a sua vida. Deus te considera tão importante que Ele acha até que você vale mais do que o seu único filho, o unigênito de Deus. Porque em João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. O teu pai e a tua mãe também te amam. Abra o teu coração, se reconcilie com os teus familiares, e através deste gesto de amor, a tua vida será abençoada. O teu pai ficará feliz, a tua mãe ficará feliz e, principalmente, o teu Pai Celestial te abençoará e prolongará a tua vida nesta terra.